Sempre me pego olhando a sua foto no meio das bobagens do meu celular. Quero dizer que é de você que eu gosto, mas escrevo e apago sem coragem de enviar. Os outros garotos não são como você, eles são tão bobos e quando a gente se vê, pra não ficar tão na cara eu até tento ignorar. Mas é só charme, é só joguinho e você não sabe jogar. A minha mão tremendo não disfarça, e toda vez que você entra em cena, o meu coração dispara, o tempo quase para. Você deixa tudo em câmera lenta, minha mão tremendo não disfarça, e toda vez que você entra em cena, o meu coração dispara, o tempo quase para. Você deixa tudo em câmera lenta e me deixa apaixonada, apaixonada. Ignorar, mas é só charme, é só joguinho e você não sabe jogar. A minha mão tremendo não disfarça, e toda vez que você entra em cena, meu coração dispara, nem quase para. Você deixa tudo em câmera lenta, a minha mão tremendo não disfarça, e toda vez que você apaixonada, apaixonada, e me deixa apaixonada.